Rádio Canção Nova. ZYK 512 AM 1020 kHz. ZYE 868, onda tropical de 60 metros, 4.825 kHz. ZYE 971, onda curta de 49 metros, 6.105 kHz. ZYE 971, onda curta de 31 metros, 9.675 kHz. Cachoeira Paulista, São Paulo. Nós espalhamos o amor pelo ar.